vencedor. Ele é alguém do coração de Deus. Um novo nome ouvirá sobre essa terra. Quem sabe este nome seja o seu. Esse alguém que o Senhor vai levantar, talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar à mesa, como fez Davi. E esse novo vencedor que vai surgir tem no peito um coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe feriu e de amar alguém que só lhe desprezou. Ele é exatamente igual a você, o seu perfil é de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome, tem grande chance desse nome ser o seu. Você se sente tão pequeno em um vale escuro e frio. O seu gemido dói na alma e traz na pele um arrepio. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante, aonde o doce fica amargo, porque a dor é incessante. Aonde o grande pisa no pequeno sem olhar se está ferindo ou se está matando. Aonde a escada do sucesso é tão alta que os degraus se sobem escalando. Mas é nessa terra de gigante, dentro desse vale escuro, que Deus vai fazer você brilhar. Você pode se sentir tão pequeno, mas teu Deus é grande pra te levantar. Deus vai bradar, anunciar em alta voz pro universo ouvir. Este novo vencedor está chegando aí e vai impactar o mundo com a sua história. Ele surgiu do anonimato dentro de um vale escuro e frio. Desceu na terra de gigante, grandes desafios. Foi provado e aprovado, agora é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só vitória, só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só vitória. Escuro e frio, o seu gemido dói na alma e traz na pele um arrepio. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante, aonde o doce fica amargo, porque a dor é incessante. Aonde o grande pisa no pequeno sem olhar se está ferindo ou se está matando. Aonde a escada do sucesso é tão alta que os degraus se sobem escalando. Mas é nessa terra de gigante, dentro desse vale escuro, que Deus vai fazer você brilhar. Você pode se sentir tão pequeno, mas teu Deus é grande pra te levantar. Deus vai bradar, anunciar em alta voz pro universo ouvir. Eis que um novo vencedor está chegando aí e vai impactar o mundo com a sua história. Ele surgiu do anonimato dentro de um vale escuro e frio. Desceu na terra de gigante, grandes desafios. Foi provado e aprovado, agora é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só vitória, só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só vitória, só vitória. Agora é só vitória, agora é só história.